história de vida de hoje não é exatamente uma história. É um conjunto de impressões, de memórias, mas memórias difusas sobre uma terra, o Cacém, dos tempos em que o Cacém não era o Cacém como é hoje urbanizado, mas um sítio rural. Chama-se, precisamente, Cacém Revisitado. Triste memória do campo era o Cacém. Na gruta, manobras militares estremeciam o sagrado coi. Agachado, imaginava romanos à superfície, degladiando-se em imaculados trajos comparados com os meus calções. Os antepassados em criança são reais. A ideia de já cá ter estado é algo que se pressente. Nas paredes à saída, a estranheza dos campos urbanizados tornam luz a raios desenhados. Outro sentido toma a caverna revisitada, imaginação. A verdade, procuro-a em vão. Essa terra é agora Monte Abraão. Deixa a montanha, feita alquimista, entra na Amadora. O estranhamento no que me rodeia vence defesas. A festa popular com efeitos de chinês, nos compassos de um Tony dançante aparição. Acompanha a melodia, compassos de sabedoria. Não fosse outrora dançarino, embora de sons de outra dimensão. Como certas faculdades não desaprendo, dançar também não. No comboio de regresso, atenção, que o tempo não é brincadeira, nem fantasma em passeio. Como eu, o vagabundo da mochila torna-se potencial bombista na última paragem antes da minha. Para no ar alguma inquietação, tendência suicida ao mínimo instante, e o pensamento torna-se o de toda a gente, encantamento envenenado, bum! A vida não tem agora o valor de outrora. É condenado a paciente o que no metro chora, mesmo que a linha seja a do Oriente. Calmamente, regresso a casa, no carro estacionado em alverca, onde já cheguei mais animado. Augusto Neves de Almeida, Lisboa. Não é exatamente uma história, é um conjunto de impressões, aliás, com um certo jogo literário de aliterações que falam de um Cacém rural. Um Cacém que já não existe. As memórias de infância permanecem uma vida inteira, tanto podem iluminar o nosso caminho, como podem assombrá-lo. Até amanhã. Até amanhã.